Portal do Arrocha. Ô, Goiânia! Quando uma mulher te diz: vou te fazer uma pergunta. Vixe! Ela já tem 14 áudios, 50 prints e 17 testemunhas. De homem virei menino. Não subestime o instinto feminino. Ela já te investigou completo, até o nome daquele boteco. 2 ml de perfume em sua roupa, e esse roxo no pescoço é de yoga. Ela já te investigou completo, até o nome daquele boteco. 2 ml de perfume em sua roupa, e esse roxo no pescoço é de yoga. E a senha do problema aqui eu também. E pra cantar essa história comigo, Guilherme Benuto. Alô, Goiânia. Segura, Diego Faria. Vamos assim. Quando a mulher desconfia, meu amigo. Ela já tem 14 áudios, 50 prints e 17 testemunhas. De homem virei menino. Não subestime o instinto feminino. Ela já te investigou completo, até o nome daquele boteco. 2 ml de perfume em sua roupa, e esse gosto no pescoço é de outra. Ela já te investigou completo, até o nome daquele boteco. 2 ml de perfume nessa roupa, no pescoço é de outra. Ela já te investigou completo. 2 ml de perfume em sua roupa, no pescoço é de outra. Problema aqui eu também. E a senha do problema também. Quem gostou, faz barulho! Diego Faria e Guilherme Benuto.